Hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena, e é aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, tio Guilherme. Epa, peraí, tem algo errado aqui. Vou repetir. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, tio Guilherme. Sou eu. Como assim é você, menininha do Google? O que que você tá fazendo aqui sozinha? Cadê sua mãe? Está de folga, Guilherme. Disse que foi presente de Dia das Mães. Que ela deu para ela mesma. É, e ela nem me avisou, né? Não tô valendo nada mesmo, mas tudo bem. Ah, depois de um certo tempo de relacionamento, lá se vão quase 2 anos de programa, né? As coisas ficam assim mesmo, já estou conformado. Não chora, tio Guilherme. Eu estou aqui. A menininha do Google. Sim, menininha do Google, o tio aqui gosta de você também, viu? Quem sabe até você pode me ajudar hoje. Claro que posso, tio Guilherme. Meu código foi programado para ajudar. Ok, eu confesso a você que ainda não fui às compras pro Dia das Mães, nem pra minha mãe, nem pra minha esposa. Eu sei, tio Guilherme. Claro que sabe, você é a menininha do Google? Ha ha ha ha, tio. Sua risada, inclusive, é igual da sua mãe, tá? Bom, voltando ao assunto, imagino eu que muitos filhos estejam na mesma situação que eu, certo? Claro que sim, tio Guilherme. 74%. Pra você ver como isso de deixar pra última hora é realmente algo cultural do povo brasileiro, né? Ou fruto da falta de grana mesmo, sei lá. Sim. Dê dicas de presentes para filhos desnaturados como eu. Mulheres crescidas adoram lingerie, tio Guilherme. Tá, mas eu vou dar lingerie pra minha mãe? Não vai pegar bem, né? Vão pensar que eu tenho complexo de Édipo. Mulheres crescidas adoram perfumes, tio Guilherme. Ok, mas se eu der perfume, minha mulher não vai achar que eu estou insinuando que ela esteja, sei lá, fedida? Mulheres crescidas adoram produtos de beleza, tio Guilherme. Lá na Miss Rose. Do Shopping Paris. No Paraguai. Tem ótimas opções. É, mas se eu der produto de beleza, elas não vão pensar que eu estou achando que elas estão feias? Mulheres crescidas adoram sapatos novos, tio Guilherme. Tá, e se eu comprar um sapato feio, que não serve ou que é desconfortável, ela vai ficar com aquilo no pé, me amaldiçoando ali o dia inteiro? Mulheres crescidas odeiam homens indecisos, tio Guilherme. Tá bom. Já decidi aí o que eu vou comprar, só não vou falar aqui no ar porque supõe-se que elas estejam ouvindo. Não estão. Ha, ha, ha, ha. Não estão ouvindo? Como é que você sabe? Sou a filha da mulher do Google. Ha, ha, ha, ha. Ok. Eu vou chamar o intervalo, tá? E aí eu te conto o que que eu vou comprar, tá? Qual foi a minha decisão. Eu conto aqui fora do ar, ok? Menininha do Google, hoje substituindo a mulher do Google, que talvez esteja de volta na próxima semana.